Nave visual da 3520. Dan 3520, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 95, boa noite. Torre Buenas 3520 da TAM, duas milhas do 372, estabilizado visual. 3520, autorizado. TAM 10, vento 130, grau 069. Autorizado, ponto 90, TAM 3520. 3520, solo 21, solo 21, decimal 9. 19, boa. 3520, data livre. 3520, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, 05, tá 3520. São Salvador, é o gol 1192. Bom dia. Voa 1192, Recife 370 autorizada, peso 117, curva esquerda, Pucajá, Maracaju, transponder 5026, controle Salvador 1208. 370, Recife autorizado, peso 117, saída Pucajá, Maracaju, com a primeira curva esquerda, 5026, transponder 208, controle, voa 1192. Correto, pronto. Tá lá. Papa Roma, escuta do azul, Alfa Zuluim. Alfa Zuluim, já solo. Bom dia, estamos tendo pressão de giro de motores em marcha lenta por 5 minutos no pátio principal, pinga número 3, já em acordo com a Infraero. Estou ciente do giro de manutenção, reporta no COG. Ciente, estou indicando. que é o Azov evoluindo com a manchete de motores de movimento 3, bom dia. Bom dia. Fala com o 1192, pushback acionamento, portão 8. 1192, autorizado, puxa portão. Autorizado, reporta paz. ataque de voo 1192, temos 72 a bordo, vão alternar de Serra Brava, Serra Gol, 3 horas e meia de autonomia. Voo 1192, autorizado táxi e Índia, reporte, ponto de espera da 10, a frequência 198, sinal 95, negou 10 no. Autorizado táxi, ponto de espera, torre 795, voo 1192. Salvador, bom dia, 1192, pode ter a 1192, autorizando a linha decolada, título 0, vento 120 graus, 049. Autorizada a linha decolada, título 0, 1192. 192, decolado 03, controle de Salvador, 2018. 08, bom dia. Boa, 19. Controle Salvador, bom dia, Gol 1192, decola, passa 1500. Gol 1192, para nível de voo 370, na saída para Jamaracaju, da presente voo direto Jamo. Fala 370, da presente Jamo, Gol 1192. Novo Salvador, entra 3520. Autorização, João Pessoa. 3520, autorizado João Pessoa, via Bezulu no 7, Recife, direto. Nível 370, sai da Puga, transição Caju. Primeira curva esquerda, transponda 5035. Compreendeu, 370 autorizado para João Pessoa, decola a pista 10 no perfil da Fucra, Caju, Lu 17, Melodia, 5035, é o transponder, só mostrou o controle. Controle Salvador 20.8, reporta pronto posto da 3520. 208, reporta 3520. Thank you. Internacional, porta 3527. Não confio, não consegui confiar. 2685, confirme a outra frequência, se é preciso. 12545. Não, 2545, vou 1192. Golden Altran 320. 320 só. Fechou o pushback. No momento do desacoplar a barra, o trator efetuou o pushback. Não está conseguindo sair da nossa frente, nós estamos mantendo.